Senhor, tuas mãos, para que eu possa nas lutas vencer. Quando vierem as tribulações, me reveste com escudo da fé. Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa sempre prosseguir. Quando eu tentado for, venhas me amparar. Não me deixes abatido ficar. Meu Deus.